deixa-me através do teu filho Jesus. Pai, o teu grande amor alcançou meu coração para ti. Lavado fui, curado fui, por isso me prostro aos teus pés em adoração, em santidade, em adoração. Através do teu filho Jesus, Pai, o teu grande amor alcançou meu coração para ti. Lavado fui, curado fui. Por isso me prostro aos teus pés em adoração.